Aí, pra mim esse é o melhor lugar do mundo. Ratoeiralândia, convenção de vagabunda. Várias motos na porta de quem atravessa a cidade. Colar na humildade, ouvir um rap de verdade. Aí, só favela no bagulho é desse jeito. Os amigos tão tranquilo então, ficou perfeito pra nós que tá envolvido no sentimento. Arrepia quando escuta. Vou na bolinha de meia com meus parceiros, uma pá de nego ligeiro, rasgando mais que açougueiro, treinando frio o dia inteiro, lutando pra ser o primeiro e virando quando os MC manda o flow mais cabreiro. Caralho, água suja degolando sem dó, que espada de samurai, benze ela com goró, canibalismo selvagem dos MC Durango, porque só um canta de galo, o resto é... Vontade de pisar descalço no tablado, no graja, onde só quem é conhece o solo sagrado. Vira templo de cerimônia, Santa Cruz olhido. Duas cadeiras, um mic, 500 pegos espremido. O povo quer ver sangue, sem momento monange. DJ, solta a batida, tio, sei que se arranja. De chava no double three, minha cota é vencer. Até me emocionei quando eu escutei. Só pedrada na caixa, o pancadão pesado. Sente o grave bater com o coração. Aê, levanta a mão pra honrar o compromisso. Como eu vou dizer que o hip hop morreu vendo isso? Aqui o b-boy não tá no chão, mas grita pro meu talento. Igual eu grito quando eu vejo ele no moinho de vento. Um sonho, uma cultura, um ideal, um amor. Uma conquista eu peço desse louvor. Só prejo pro Zé Povinho, nunca chegue o fim. Cuida do meu pessoal, é igual meu pessoal cuida de mim. Só dou valor pra quem colou no sapatinho. Cada um reza como sabe, minhas orações são assim, ó.